O ano passado foi divertido e criativo. Para os virginianos que nasceram após 5 de setembro, a festa continuará em 2020. Mas, para os que nasceram antes desse dia, as coisas ficarão um pouco mais sérias. Será um ano mais voltado para o trabalho. Para qualquer outro signo do zodíaco, dizer isso pode parecer soar um pouco lúgubre, mas para um virginiano é apenas a continuação da festa. Para dizer a verdade, você se sente mais à vontade no trabalho do que numa boate. Então, pode comemorar. Este ano estará perfeitamente em acordo com sua natureza. Haverá muitas mudanças no trabalho neste ano. Mudanças felizes e inesperadas, umas melhores do que as outras. Os que trabalham por conta própria melhorarão o ambiente de trabalho mediante a aquisição de novos móveis, equipamentos e tecnologia e pela remodelação do ambiente profissional. Desfrutarão intensamente do trabalho e dos desafios profissionais. Os que têm funcionários melhorarão suas fileiras, contratando pessoal novo e mudando o antigo de posto até encontrar o homem perfeito para ocupar cada posição. Nesse processo, muitos empregados pularão de ocupação em ocupação. Tudo parecerá fluir continuamente. Mas você, patrão virginiano, não terá dificuldade em atrair os funcionários de que necessita e, embora venha a substituir uma parcela da mão de obra pela automatização tecnológica, aumentará o número de contratações. Quer seja empregado ou empregador, no entanto, sua produtividade crescerá e, com ela, os ganhos financeiros. Trata-se de um ano em que você poderá fazer intenso progresso psicológico e espiritual. Saturno se desloca por sua casa 8, forçando-o a confrontos com elementos obscuros em sua vida, a sujeira que costuma varrer para debaixo do tapete, para o porão particular. Nada de mal acontecerá a você, mas ver-se-á obrigado a encarar, entender e purificar algumas das formas sombrias que se alojam no seu próprio subconsciente. Alguém que conhece poderá ter que submeter-se a uma cirurgia arriscada, colocando-o frente a frente com a ideia de morte ou a perspectiva dela. Violentos ataques terroristas e crimes desumanos ocuparão as manchetes. Sua alma de gladiar-se-á corpo a corpo com a pujança do mal. Você poderá, ainda, ser levado a rever algumas de suas posturas sexuais. O sentido do nascimento e da morte o intrigarão, e você fará bem em estudar ou meditar mais a respeito. Muitos questionarão porque o cosmo, a grande força do bem, permite que criaturas humanas sejam expostas a tais condições de penúria. Mas a vida tem suas próprias razões e é infinitamente mais sábia do que nós. É impossível conhecer verdadeiramente a vida sem compreender a morte, e não é possível conhecer intrinsecamente o bem e a moral ignorando o mal. O medo da morte, em sua miríade de formas, constitui provavelmente o maior entrave à felicidade e ao êxito. Que maravilha que você seja agraciado com a oportunidade de lidar com ele e compreendê-lo melhor neste ano.